Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma emissão Cantar do Galo. Emissão esta animada pelo mesmo António Fortes até às 10 horas. Começamos, como sabem, todos os domingos no mesmo local, à mesma hora. Hoje, vocês puderam ter, tiveram a amabilidade de poder dormir mais uma horita, portanto, penso que estão a horas. E vocês sabem o que têm a fazer, não é verdade? Tinham que descansar mais uma hora. Portanto, desejo-vos um bom domingo, cheio de amor, paz e alegria, e que tudo corra bem. Boa escuta da Rádio Arco-Íris. Para telefonar à vossa rádio, o número do telefone é o seguinte: 0238 434800. Mais uma vez, sejam felizes à escuta do meu programa, assim como todos os outros aqui passados nos estúdios da Rádio Arco-Íris. Bom dia a todos. Ora, muito bem, portanto, são 8 horas e 13 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. Como vem de escutar, o galo já cantou. Portanto, como disse há pouco, mais uma vez, desejo-vos um bom domingo, cheio de amor, paz e alegria junto aos vossos familiares e amigos. Canto a mim um pouco lixado de garganta, mas, meu amigo, é fruta da época, portanto, não temos nada que exagerar. Bom, continuamos então com o folclore. Vamos já com o folclore. Thank you. também foi, portanto, um tema interpretado por Rancho Alcorque de Dem, com o título Arrastadinho. Bom, continuamos com mais música. Desta vez vai ser o grupo folclórico de Martim Barcelos, que nos vai interpretar o tema Malhão Velho. Vamos então escutar aqui o Malhão Velho. Ora, muito bem, foi portanto mais um tema interpretado por um show cork de Denho. Que vieram de escutar e continuamos com o Resineiro. Vamos então aqui escutar o Resineiro. Muito bem, foi portanto o tema O Marinheiro, interpretado por Cantares, Danças de Cantares. Continuamos com outro tema que vai ser a Trovoada. Ah, Trovoada, não sei se vamos a ver, não queria muito Trovoada, mas gosto pouco dela. Portanto, se vocês vêm de ligar os vossos aparelhos, saibam que estou na emissão Cantar do Galo, animada por eu mesmo, António Fortes, até às 10 horas. E como venha, é música que a gente passa aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris, todos os domingos, no mesmo local, à mesma hora. E hoje, meus amigos, há mudança de hora, portanto, não tenha nada que levar a mão. Pronto, vamos então dar continuidade à música. E mais uma vez, bom domingo para vocês todos. Música.

Ora, muito bem, foi portanto mais um tema interpretado por Rocha Folclórico da Casa do Povo do Martim, Marcelos, com o tema Leroy, Leroy, que beira de escutar. Continuamos com mais música, nesta vez vai ser. Vai ser. Deixa-me cá ver. A Tirana. Bom, para vocês desse lado, a Tirana, ok? Pronto, bom domingo. E boa escuta da Rádio Arco-Íris, na presença de António Força, até às 10 horas. Cantar do Galo. Continuamos com mais música, meus amigos. Vamos, vamos então a mais um CD, mais uma música. Ok. fortuna eu vos vou deixar. Neste testamento e vou a cantar. Eu deixo meus dedos para quem se desunha e para apontar e cantem ao cunho. E para cortar no que eu supunha, deixo os cotovelos porque não tenho unha. Mais atrevidos, deixo a bicicleta para dar aos pedais e chegar à meta. Deixai-os passar, eles levam pressa para onde vão, isso não interessa. Eles batem à porta das desbocilhadas, viúvas solteiras e mal casados. Olham para eles, meio desconfiados. Eles viram costas, é só gargalhadas. Não engano a Deus, que ele não vai nessa. Ainda deixo um saco para nova remessa. Eu deixo as mãos, porque tenho os punhos para quem levanta falso testemunho. E deixo a saca com duas prendinhas a quem roga pragas às suas vizinhas. Deixo a minha praça, que é comum, é grade, por onde ele passa. Se estiver atado, também se desata. O novo ou velho é tudo chocado. Levar uma pedra da Santa Luzia, por cima do muro, meu Deus, quem seria? A Santa Luzia encostou o olho, ou trazes a pedra, ou ficas mirolho. Não deixo dinheiro, mas paz e amor. Deixo o sacristão e um bom orador. E peço perdão a Deus Salvador. Cantas para toda a gente. A culpa foi do vinho novo, que também te pus bem quente. Não ponhas a culpa no vinho. Não ponhas a culpa no vinho. Porque não somos iguais. Thank you.

eu na viola tocava assim. Na sola, saí correndo para o mato. Tocava assim, mulata bonita sorria para mim, eu na viola tocava assim. Raio de coisa que põe o homem a tremer, a mulher fica a O mundo é feito desta coisa que Deus deu. Agora pergunto eu, qual é a coisa, qual é? Kansas. Ora, muito bem, foi portanto um tema interpretado por as Sete Ceias, um rapaz da minha terra. Bom, e agora para todos aqueles que estiveram de parabéns, ou mesmo que estão de parabéns hoje, vai ser Manuel Silva que vai cantar os parabéns para toda a malta. Vamos então ficar com Manuel Silva, para ti os meus parabéns. Muito bem, foi portanto Manuel Silva que interpretou os parabéns para todos que estiveram e que estão mesmo hoje de parabéns. Portanto, desejo-vos parabéns a vocês todos e saúde da boa e bom domingo à escuta da Rádio Arco-Íris, preferência, emissão Cantar do Galo, animada por o mesmo até às 10 horas, ok? Bom domingo a todos. Bom, continuamos com o Carlos Soutelo com o tema A Ambição. Vamos então escutar A Ambição. Uma japoneira sem a sementeira, lindas rosas dá. Um ano dá brancas, o outro vermelhas, só pode ser Deus. Agora dá

rosa não resistiu ao whisky e para se tornar famosa quis ir dançar o twist. Ao dar o jeito partiu a coluna vertebral. É para isso aqui digo, oi que coisa nova e tal. Mostrar que ainda é valente, foi dançar a bossa nova e escorregou no suai. Foi para o hospital. É pra isso é que digo, pois que coisa nova e tal. Abundante no baile se iniciou. O Dom Grilo num instante a alface devorou. Diz-lhe logo ao ouvido, pareces um animal. Pra isso é que digo, oi que coisa nova e tal. Faltou a luz e gerou-se a confusão natural. E ela que se encontrou-se nos braços do Amaral. Logo esta grita aflita, acenda o castiçal. É pra isso é típico, oi de coisa nova e tal. Saber de mulher. Ai, chupiada a essa malta danada que no mundo não faz nada e tem tudo quanto quer. Eu sou diferente, não nasci para ser assim. Quero mulheres ao pé de mim, usar o mundo ponta a ponta. A vida é curta, os dias são dois ou três, pois só se vive uma vez e este já vai na conta. Meu amigo, companheiro, deixa a ambição e o dinheiro que põe a cabeça tonta. Pois só se vive uma vez, os dias são dois ou três e este já vai na conta. Meu amigo, companheiro, deixa a ambição e o dinheiro que põe a cabeça tonta. Pois só se vive uma vez, os dias são dois ou três e este já vai na conta. Ouvi dizer que a ambição mete um homem para o caixão, não quer saber de mulher. Ai, chupiada a essa malta danada que no mundo não faz nada e tem tudo quanto quer. Eu sou diferente, não nasci para ser assim. Quero mulheres ao pé de mim, usar o mundo ponta a ponta. A vida é curta,

Sei que o fado é um dos tais. mais, que não conheceu os pais, nem tem certidão de idade. Bem, foi portanto Lucília do Carmo com o Tempo Aventura. Continuamos com Ana Moura outra vez com o título Dia de Folga. Ah, é domingo, é normal, dia de folga. Bom, vamos ver talvez o dia de folga. Carga de